Autofelação. Autofelação. Os animal, ele chupa o próprio pau. Os animal, ele chupa o próprio pau. Autofelação. Quando eu chupar o meu bolão, eu vou ficar felizão. Autofelação. Autofelação. Os animal, ele consegue chupar o próprio pau. Os animal, são da oral. Eles são da oral. Os animal, chupa o pau, chupa o pau, rock pro animal, chupa o pau. Esse é rock pro animal, chupa o pau. Esse é um animal, chupa o pau. Esse é o camelo, chupa o pau. Esse é o burro, chupa o pau. Esse é o cachorro, chupa o pau. Esse é rock pro animal, que chupa o próprio pau. Esse é metal, esse é metal. Metal pro animal, que chupa o próprio pau. Como é que é autofelação? Autofelação, autofelação animalística. Autofelação animalística. Autofelação animalística. Autofelação animalística. Autofelação animalística.